Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. O que você faria se só te restasse um dia de vida, hein? Você já pensou nisso, né? É tanta coisa, tanta escolha, que a gente acaba se perdendo. Quero propor essa reflexão no programa de hoje. Talvez você saia dela decidido a dar valor a certas coisas que deixou de lado, pois está muito ocupado trabalhando. Posso entrar? Can Mr. Tally Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tally Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana, hein? Cara, foi um lance muito especial, olha só. É o seguinte, ó. O pessoal do WeCast, um aplicativo para ouvir podcasts 100% desenvolvido no Brasil, primeiro para o iOS, o sistema operacional da Apple, fez um programa de colaboração para arrecadar recursos para produzir a versão para o Android. Quem colaborasse ganharia alguns prêmios, e um dos prêmios era propor um tema para o Café Brasil. O programa de hoje, então, vai ser assim. Ele é feito com base num tema sugerido por Valdir Falcão, que escreveu para a gente assim, ó. Grande Luciano, prazer falar com você. Acompanho o Café Brasil desde 2009, quando comprei um iPod que segue comigo até hoje. Mas, indo direto ao ponto, há um bom tempo eu sugeri este tema uma vez nos comentários. Memento Mori. Ou seja, explorar um pouco sobre a nossa mortalidade e o fato de que a maior parte das pessoas simplesmente acha conveniente esquecer desse pequeno detalhe da nossa existência, desperdiçando a breve vida, se preocupando com problemas que na verdade são insignificantes. Grande tema, Valdir. Eu vou tentar seguir essa linha hoje, mas como uma inspiração. Talvez eu bata na trave, viu? Mas esse assunto aí, olha, dá pra fazer um monte de programas. Eu vou voltar a ele, tá? Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Valdir ganhou um livro, um programa e um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil e também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Ah, também o planejamento familiar, né? Acesse facebook.com/DKT Brasil e conheça mais a respeito. Então, vamos lá, ó. Na hora do amor, use... Prudence. Num programa anterior da série sobre produtividade, usei um trecho de um famoso discurso de Steve Jobs, lá na Universidade de Stanford, em 2005. O discurso é dividido em três partes. Eu vou usar aqui a última, quando ele diz que vai falar sobre a morte. Tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Relaxe e curta. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que era algo assim. Se você viver cada dia como se fosse o último, um dia ele realmente será o último. Aquilo me impressionou e desde então, nos últimos 33 anos, eu olho para mim mesmo no espelho toda manhã e pergunto. Se hoje fosse o meu último dia, eu gostaria de fazer o que farei hoje? E se a resposta é não por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, cai diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir o seu coração. Há um ano eu fui diagnosticado com câncer. Era 7:30 da manhã e eu tinha uma imagem que mostrava claramente um tumor no pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que aquilo era certamente um tipo de câncer incurável e que eu não deveria esperar viver mais de 3 a 6 semanas. Meu médico me aconselhou a ir para casa e arrumar minhas coisas, que é o código dos médicos para preparar para morrer. Significa tentar dizer às suas crianças, em alguns meses, tudo aquilo que você pensou ter os próximos 10 anos para dizer. Significa dizer o seu adeus. Eu vivi com aquele diagnóstico o dia inteiro, e depois, à tarde, eu fiz uma biópsia, em que eles enfiaram um endoscópio pela minha garganta abaixo, através do meu estômago e pelos intestinos. Colocaram uma agulha no meu pâncreas e tiraram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha mulher, que estava lá, contou que, quando os médicos viram as células em um microscópio, começaram a chorar. Era uma forma muito rara de câncer pancreático que podia ser curada com cirurgia. Eu operei e estou bem. Isso foi o mais perto que eu estive de encarar a morte e eu espero que seja o mais perto que vou ficar pelas próximas décadas. Tendo passado por isso, posso agora dizer a vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte era apenas um conceito abstrato: ninguém quer morrer. Até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. Ainda assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca conseguiu escapar. E assim é como deve ser, porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Nesse momento, o novo é você. Mas algum dia, não muito distante, você gradualmente se tornará um velho e será varrido. Desculpe eu ser tão dramático, mas isso é a verdade. O seu tempo é limitado. Então não o gaste vivendo a vida de outro alguém. Não fique preso pelos dogmas, que é viver com os resultados da vida de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir o seu próprio coração e a sua intuição. Eles, de alguma maneira, já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Quando eu era pequeno, uma das bíblias da minha geração era o Whole Earth Catalog. Foi criado por um sujeito chamado Stuart Brand em Menlo Park, não muito longe daqui. Ele o trouxe à vida com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores e dos programas de paginação. Então, tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era como o Google em forma de livro, 35 anos antes do Google aparecer. Era idealista e cheio de boas ferramentas e noções. Stuart e sua equipe publicaram várias edições do Whole Earth Catalog. E quando ele já tinha cumprido sua missão, eles lançaram uma edição final. Isso foi em meados de 70, e eu tinha a idade de vocês. Na contracapa havia uma fotografia de uma estrada de interior ensolarada. Daquele tipo onde você poderia se achar pedindo carona se fosse aventureiro. Abaixo estavam as palavras: continue com fome, continue bobo. Foi a mensagem de despedida deles. Continue com fome, continue bobo. E eu sempre desejei isso para mim mesmo. E agora, quando vocês se formam e começam de novo, eu desejo isso para vocês. Continue com fome, continuem bobos. Muito obrigado. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria para um shopping center ou para uma academia, para se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. está ouvindo O Último Dia, de Paulinho Mosca e Billy Brandão, com o próprio Paulinho Mosca. Olha, eu sugiro a você, procure essa música aí no YouTube e presta atenção na letra, que vale a pena. Pois é, eu pensei a princípio em fazer este programa imaginando coisas para fazer se este fosse o meu último dia. Mas eu não vou por aí não, sabe? Eu prefiro refletir sobre o que me arrependerei de não ter feito quando chegar o meu dia. E nada melhor do que refletir sobre as escolhas que eu tenho feito, mas eu vou buscar ajuda. Algum tempo atrás, assisti uma palestra do sempre ótimo professor Clóvis de Barros Filho, na qual ele fala da felicidade e tristeza, o que tem tudo a ver com a reflexão sobre nossas escolhas para fazer com que a vida valha a pena. E aí eu não consigo explicar melhor que ele. Então, ouça. Existe uma coisa que é a alegria. Alegria é quando você ganha potência de agir. É Spinoza que define passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu acordo de manhã e a minha energia para viver é muito baixa. Acordei hoje às 4, por exemplo, eu sentei na cama e lembrei, Cumbica, Salvador, Cumbica e USP ainda. Falei, nossa, velho. Aí a minha mulher, sabe como é 25 anos de matrimônio? Já houve um tempo que ela dizia, fica mais um pouquinho. Agora ela diz, não vá se atrasar. E com o pé assim. Fui no banheiro, tomei banho, melhorei um pouco, tomei um café, melhorei um pouco, saí, melhorei um pouco. E normalmente eu vou para a USP, quando eu chego na USP, eu adoro. Começa a chegar os alunos, eu adoro os alunos. E aí eu começo a dar aula e eu adoro a minha aula. Eu lamento te dizer isso. Parece um pouco arrogante, mas o que eu vou fazer? Eu adoro o meu jeito de falar. Eu poderia me ouvir eternamente. É impressionante como eu entendo quando eu explico. Então, às 10 horas da manhã, eu estou em cima da mesa gritando, e você perguntará, o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã? Resposta de Spinoza, alegria, passagem para um estado mais potente do próprio ser. Do próprio ser. Claro, claro que não é sempre assim. 10 horas da manhã, abre a porta, é a mulher do departamento, secretária, a mulher medonha, e ela diz, os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito. Pergunto, para onde foi a minha potência de agir? A isso chamamos tristeza, passagem para um estado menos potente do próprio ser. E eu espero que você tenha entendido, você vai pelo mundo, tem coisas que te alegram, tem coisas que te entristecem, e a tua potência vai numa senoide subindo e descendo, impossível só se alegrar, ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda, com o gol do Brasil e com o gol da Argentina. Não, a tristeza, obviamente, faz parte da vida, para haver alegria tem que haver tristeza. É óbvio que eu disse do próprio ser, porque não tem uma fórmula que dê para todos. E não tem uma fórmula que dê para você para o resto da vida. Porque amanhã você é outro e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Você vem pela estrada e para ver lá Rancho da Pamonha, você está verde de fome. Come a primeira pamonha te alegra fudidamente. Pamonha e você tudo a ver. Pamonha do caralho, velho. Aí você comete um erro a não cometer, fazer da pamonha um ídolo. Fazer da pamonha uma qualidade de vida, uma lição de autoajuda. E pede a segunda pamonha, já vai te alegrar menos. Porque o comedor da segunda pamonha já não é mais o comedor da primeira pamonha. Já tem menos fome, mais glicemia no sangue, etc. Mas você é fiel à pamonha, pede a terceira. Quando chega na décima, você tem que parar. A mesma pamonha que te alegrou vai te matar. Você, né, já virou um suco de milho, na verdade, teu sangue. O que vale para a pamonha vale para qualquer coisa, para o matrimônio, por exemplo. Quase sempre a lua de mel é a primeira pamonha. Depois de 5 anos, você não aguenta mais comer pamonha. Aí você começa a querer comer um curauzinho. Mas se você achar que o curauzinho é a solução, tem dia que o curauzinho não tá bom. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, O que que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim, eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do quinto dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando você gostaria que não passasse. É quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema. E só se lembra que está no cinema quando o filme acaba e você lamenta muito de tão bom que era o filme, de tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos por um segundo você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente uma hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso. Torcido para durar um pouco mais, me mostrado para alguém que você ama na internet, ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar. Entendeu a sacada do professor Clóvis, hein? Você tem que se colocar em situações as quais você torce para que não acabem. Quando isso acontecer, você está feliz e a vida vale a pena. Se chegar o último dia, você terá pouco do que se arrepender. Não chore nunca mais quando vier falar de amor. Eu quero teu sorriso, eu quero estar contigo agora. Chore nunca mais quando vier falar de amor. Eu quero teu sorriso, quero estar contigo agora. Os ratos saltam fora, a história segue adiante, lá vou eu em busca do final feliz. Foi o que eu sempre quis, por isso não me mande embora. Olha só, o grande Nico Nikolaevski com um final feliz. Que tal, hein? Eu quero o seu sorriso, quero estar contigo agora. Tempos atrás, eu usei aqui no Café Brasil um texto que eu preciso repetir agora. Ele falava que uma vez, ao terminar uma de minhas palestras, uma garota me surpreendeu com uma frase. Luciano, sabe o que eu mais gostei na sua palestra, hein? Foi perceber que você estava se divertindo. Você já vivenciou isso, hein? Quando está lidando com uma pessoa que parece estar se divertindo com o que faz? Olha uma criança brincando, por exemplo. Repare no nível de concentração dela, na entrega total àquele mundo por ela criado. Não é de dar inveja, hein? É claro que ela não quer que aquele momento acabe, ela está feliz. Pois eu aprendi a prestar muita atenção nisso. E até algum tempo atrás eu usava essa expressão, divertindo-se, para tratar do assunto. Até que eu tive a curiosidade de procurar um dicionário e descobrir que diversão quer dizer recreação, distração, entretenimento, o que não era bem o que eu pretendia dizer. Parti então em busca da palavra perfeita. E achei deleite. Deleite, que quer dizer gozo íntimo e suave. Prazer inteiro, pleno, delícia. Agora sim, sempre que vejo um trabalho bem feito, que me passa um algo a mais, via intuição, uma sensação boa, eu concluo que alguém ali andou se deleitando. Alguém ali andou tendo prazer. E acredite, esse deleite é contagioso. Ele passa pra gente pelo brilho nos olhos, pela empolgação no falar, no gestual. E mesmo que o interlocutor não esteja presente, funciona. É assim com as verdadeiras obras de arte. Sabe aquele quadro que você observa e sente que algo te toca? Aquela melodia que te emociona, aquele poema que te massageia a alma, hein? Aquele texto que te faz refletir, pois é. Fique certo que alguém andou se deleitando enquanto produzia aquilo e você foi contagiado, percebeu? Por outro lado, quando se perceber contagiado, dê uma boa observada em seu interlocutor. Veja se ele está mal-humorado, azedo ou preocupado. Veja se ele está sério ou sereno. Nessa sua percepção estão as pistas e talvez você descubra que Oscar Wilde estava certo quando escreveu que a seriedade é o único refúgio dos medíocres. A grande questão então é, você está se deleitando com o que faz, hein? Deleita-se aí no ônibus? Atendendo a uma reclamação de um cliente? Servindo como caixa no supermercado? Reunindo-se para discutir aquele problema? Ouvindo o rádio enquanto dirige? Corrigindo as provas dos seus alunos? Atendendo as solicitações de seus eleitores, hein? Se não está se deleitando, você está com algum problema. Está torcendo para que o tempo passe logo e esse momento acabe. Mas você sabe, né? Tempo é vida. Você está torcendo para que esses minutos de vida passem logo. E eles farão uma baita falta quando for o seu último dia. A menos que você tenha todo o tempo do mundo para esperar até o fim. Você vai... Então verá como é bom sofrer, sofrer e amar. Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim. Este programa foi feito para deixar uma, duas, 10 pulgas atrás da sua orelha. Para você rever como está gastando o seu tempo, a sua vida. Para tentar permanecer a maior parte do tempo naquelas atividades que você não quer que acabem. É assim que eu vou querer que seja quando chegar o meu último dia. E assim então, ao som de Até o Fim, versão de You Won't See Me, dos Beatles, aqui com o Renato e seus Blue Caps, que este Café Brasil, que infelizmente tem que terminar, vai saindo de mansinho. Com o feliz Lala Moreira na técnica, a felicíssima Cissa Camargo na produção e eu, que quando entro neste estúdio não quero que acabe, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Valdir Falcão, a visita da Luciana Rosa, Steve Jobs, Clóvis e Barros Filho, Paulo Mosca, Nico Nikolaevski e Renato e seus Blue Caps. Ah, e antes que eu me esqueça, e não vou esquecer, cara, dê uma passadinha pela página da Pelegrino no Facebook, ali vale a pena. A Pelegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Em sua página, distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais, que tem tudo a ver com viver bem a vida. Acesse facebook.com/Pelegrino Distribuidora. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. E lembrem, tem WhatsApp para comentar. É o 11 967 89 8114. Eu vou repetir, 11 967 89 8114. Tecle aí, aliás, grave uma mensagem de voz aí. Para terminar, uma frase de Steve Jobs, é claro. A cada dia que me olho no espelho, pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que farei, hein? Se a resposta for não por muitos dias seguidos, eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa.